liberdade ir e vir, sair pra onde quiser, necessidade a suprir. Paz nas rodovias e pistas, infelizmente estamos aqui, Brasília recordista. Acidente, atropelamentos fatais, só por estar no volante, se acham os tais. Já fizeram cartilha do Código Nacional, mas de nada adiantou, a lamação é geral. Na semana passada o mano pegou pesado, foi brincar de pegar no lago, acabou encarcerado. Me depois um camarada foi passar no eixão, maldito tem pra 130 na contramão. Que zorra! O moleque só tinha 16, vítima novamente pedestre, mais um freguês. Que zorra! O moleque só tinha 16, vítima novamente pedestre, mais um freguês. No trânsito é preciso paz, paz. No trânsito é preciso paz, paz. Sabedoria nunca é demais. No trânsito é preciso paz, paz. População necessita de paz, paz, paz, paz. Dona Maria, seu Zé, vamos nos conscientizar. Quem gosta de automobilismo aqui não é o lugar. Vai pras pistas ou se isole no deserto, onde não tenha nenhuma vida correndo perigo por perto ou por perto. Se liga aí, pedestre, preste muita atenção. Pare na faixa, não seja um vacilão. Olhe para um lado, olhe para o outro. Respeite o motorista, não seja mais um morto. Se liga aí, pedestre, preste muita atenção. Pare na faixa, não seja um vacilão. Olhe para um lado, olhe para o outro. Respeite o motorista, não seja mais um morto. Por nesse caso, o problema é todo seu. Antes você do que eu. Por nesse caso, o problema é todo seu. Antes você do que eu. No trânsito é preciso paz, paz. No trânsito é preciso paz, paz, paz. Não pegue o carro dos seus pais sem permissão. Ande sempre no limite certo. Olhe os pardais. Infelizmente, acidente em Brasília é coisa normal. Para evitar as mortes, siga o nosso sinal. Atenção, olhe sempre o pedestre. Eu respeite na faixa ou em qualquer lugar. Pare com as imprudências e não beba bebida alcoólica. Quando for dirigir, é mal. Siga sempre o caminho do bem. Ajude sempre o próximo. Dê olhar a quem. Amém, amém. No trânsito é preciso paz, paz. No trânsito é preciso paz, paz.